Adivinhe! Aham, aham! Juro que te amei, juro que confiei, acreditando que existe amor. Você jurou me amar, pena que não me amou. Infelizmente tudo acabou. Te juro que queria ser sua mulher, mas você fez tudo que me falou que não ia fazer. Mais uma vez quebrei a cara com o amor. Juro que te amei, juro que confiei, acreditando que existe amor. Você jurou me amar, pena que não me amou. Mais uma vez quebrei a cara com o amor. Te juro que queria ser sua mulher.